vai ter mundial. Não. Fala, fala. Vem, Maxima. Olha, olha, olha. Pera aí, não. Lá pro seu canto. Ó, ó. Aqui tem um chave. É. Lá pro seu canto. Palmeiras até mundial. Vai ter mundial. Vai perder pênalti. Castigo, menos de 3 anos sem bolsa. Time. Ah, Carlos, a gente tem que torcer, porque lá atingiu nada e tio de novo. É mesmo, ó. E sabe por que também, Caso? Eu vou te contar uma... o seguinte, sabe o que é? Por exemplo, eu sei que você é flamenguista, né? É. Se o Flamengo for pro Mundial, é lógico que você vai torcer pro Mundial. Eu não sou flamenguista, mas se o Flamengo for pro Mundial, eu torço pro Flamengo. Sabe por quê? Porque é mais um título para o país, Brasil. Então, se fosse o Palmeiras, se fosse o Santos... Mas você é São Paulino, né? É, eu sou São Paulino. É. Pois é, sou inimigo do Palmeiras. Eu sou torcida inimiga do São Paulo. Mas como eu sou um cara legal, eu não torço contra o Palmeiras. Eu torço pelo título do Palmeiras, pelo título mundial para o Brasil. Porque também o Palmeiras é do Brasil. Isso é besteira, cara. O cara fica porque torce por Santos, não torce por Palmeiras no Mundial. Torce por São Paulo, não torce por Palmeiras no Mundial. Eu não gosto desse negócio, não. Eu prefiro, sabe o quê? Um jogo bonito e mais um título para o Brasil. Se for com o Chelsea, vai pra onde? Vai pra Inglaterra, não é? É. Pois é. Vai pra Inglaterra. Então venha pro Brasil, título, venha. É melhor. Ei, goleiro, fique quieto. Fique quieto. Vai perder. Fique quieto. Não. Não. Abaixa o chinelo. Não. Bom, exatamente o Santos, né? É. mas... Porque só tem gravador de áudio do Music Speed Changer. Pera aqui, ó. É porque eu desinstalei a última vez do verso 17 de fevereiro. Eu desinstalei Easy Voice Recorder, né? Que eu desinstalei por causa de gravação interrompida. Da última vez. Desde o dia 6 de fevereiro. Vai marcar de cinema, hein? Com a minha antena. É assim, de meu, tá ele. Aí, Pedro. Tá doidão, como tá? Zerado. Fera de cinema, moleque. Isso é fera. Agora ninguém vai. Agora. Duvido, se né? Dormir ou se acabar as novelas. Duvido. Antes de quê? E acabar todas as novelas. Duvido. Ah, não tem nem pedido. Meu irmão, você tá dormindo. Enquanto tiver novela no Viva, no canal Viva. Aí o canal Viva, aí o Viva tem no YouTube. É mesmo. Viva tem no... Viva tem no YouTube? Sky, tem. Tem, é. Na Sky, na Netflix. Na... qual mais? No... os canais, quando tiver esse receptor mais novo. É. Aí, Viva tem canal do YouTube, tem mais de 800 mil de inscritos. Mundial de clube, Mundial de clube somente na Band. Bom, que infelizmente não tem Mundial de clube na Globo, não vai ter mais não. Perdeu, foi o direito de transmissão, né? Uhum. Porque eu já só desisto do Libertadores 2022 no SBT. Perdeu a Libertadores também, foi? Foi. Perdeu a Sul-Americana, Supercopa, Recopa, não foi? Perdeu tudo, não foi? Quem? A Globo perdeu tudo, não foi? Foi. Foi, mas o Globo não tem... O Globo tem Supercopa do Brasil. Tem Supercopa? É a Recopa. Com a Sul-Americana, perdeu? Perdeu. Perdeu. Perdeu. Perdeu a Recopa. Não renovou o contrato. Que o Recopa Sul-Americana somente no Disney Sports. Uhum. Passa errado. Solta aquele bate aí do canto da área, ó. Ah, esperar marcar, velho. Palmeiras tá em nenhum título do Mundial de Clubes. Ainda. É. Aí, ó. Que o Mundial de... Que o Palmeiras... Mundial de Clubes começou em 1960. Ou 1961. Não, pegou o goleiro. Pera aí, volto já. Volto já. Só que cai estúdio e YouTube. Pronto. Teve outras oportunidades, mas o Palmeiras percebeu que o bicho não é tão feio assim. e vem pro toque, ele bola até seu time. O Chelsea vem na marcação do Guilherme Rony. Tentava novamente a descida do Somodói. A torcida do Verde. Você ligado na tela da Band, acompanhando as emoções do Mundial de Clube. Vale título, vale título mundial pra você da Band. Cudê, já domina aqui atrás, Thiago Silva. Obrigado, Thiago. Meteu a mão na bola. Já trabalha no campo de ataque. E o Tatola avança que o jogo, Thiago Silva vai entregar. Tem que lembrar isso na nossa espera. Dentro do toque de bola curtinho. Já domina o time do Chelsea. A abertura vem aqui na esquerda. Aí, Thiago, é 10 horas da noite. Em Abu Dhabi. É, 10 horas da noite em Emirados Árabes Unidos. Aqui é 3 horas. 7 horas, né? É. Vai fazer gol. Nossa senhora, que jogada linda, hein? Que jogada linda, hein, velho? É. A menor bonita é isso, cara. Esse é o Lucas? Esse negão é o Lucas? Se ficar empatado, vai pra quê? Prorrogação ou pênalti? Prorrogação. Prorrogação, pronto. Depois, se terminar na prorrogação, empatado. Se terminar na prorrogação que tiver sido um gol, aí é campeão, né? Se tiver um gol, é campeão. E o Saúl? Empatado, é pênalti. Aí é doído. Aí é doído, cara, tem que ter pênalti. Não sabe o que vai perder, quem vai fazer, né? E tenta o toque de bola na esquerda, desce novamente. Ah, perdeu, perdeu. E vem Marcos Rocha. Sai da tranquilidade, vai ficar com o Chelsea. Tentou toque de bola. No meio, ganho. Perdeu, perdeu também. Tenta ganhar o lateral, vem de cima. A bola não chega no gol. Perdeu, meu Deus, quase deu o lateral. Quase dá esse lateral do Palmeiras. Está empatado o jogo. Esse placar leva o jogo para a prorrogação em 2 pontos de 15. Se persistir empate, pênaltis. Aí a abertura de bola. Vem para o jogo Chelsea. Lucado. Domina na área. Domina em cima. Domina o Lucado quando ele fez um gol. Quando ele fez 1-0. Agora está empatado. Melhor lutar. Barulho, né? E o Lucado fica balançando a cabeça em cima do Scarpa. O Scarpa ignora totalmente. Tem que ignorar mesmo. Tem gente que tem hoje, tá? Você tem que ignorar. Atual já tem 28 anos. A Tuesta e o Wesley tiraram o comente de aquecimento, já é mudança. É. Legal, é. O Lucato. Romelu. Tenta o toque de bola. Vem pra ganhar a frente. Piquetes apertou, vem a time de meta. Toca na bola pro último Pulisic. E dá o camisa 10 pro Romelu Lukaku. Romelu. Vem já pro campo de jogo. É Romelu. Ou é Romelu? Romelu. Timo Werner. Timo Werner na camisa número 11. Porque a falta já foi puxado pelo braço. Bola sai pra mim. Viu? Tá marcado o time de meta pro time do Palmeiras. Um puxo, outro, outro puxo. E o time de meta marcado. Joga a camisa. Mas aí fiquei puxado antes também. Ei, Mo! Mo! Televisão! Ó. Viva, arrumou, televisão. Esse receptor não prestou, não, né? Pode jogar fora. É por quê? Porque acaba de faltar energia. É fácil faltar energia. É. Tu testou só nesse mudar. Ô, meu irmão. Hey. Chelsea Palmeiras, Futimax. Que acha? Que negócio de Palmeiras? Negócio de Palmeiras, não. Bom, bem assim que o... Vamos lá. Opção 1. Vou clicar na opção 1. Não quero ser ban de esporte. Não quero ser ban de esporte. Meu Deus, que zoada é essa, meu? Mano, que zoada é essa, velho? Eu não sei a alteração do Palmeiras. Eu não sei as duas alterações do Palmeiras, não. Quer saber? Eu vou clicar na opção 2. Bom, 10h07 da noite em horário em Abu Dhabi, do Emirados Árabes Unidos. Essa opção 1 vai dar zoada. Eu não sei das alterações do Palmeiras, não. Vou fechar a porta pra não ver que vai ter. O amigo vai ouvir o Palmeiras. Não vai ouvir o Palmeiras. Vai, Thiago, vai ganhar 2x1. 2x1, Thiago. É zoada medonha, viu? Zoada medonha na opção 1. Mundial de clubes na Band. Não. Falta do Palmeiras. Que e falta do Palmeiras. Vai ficar, senão vai ficar 3 anos e meio sem gol do Palmeiras. Você vai ficar menos de 3 anos sem gol. Esse também dá zoada. Não. Aê. Foi zoada medonha. Vai, tchau, só. ele vai dar esse gol. Ele vai dar esse gol. Ele vai dar esse gol. Ah, não. Não. Não. Castigo 3 anos sem gol. Castigo 3 anos sem gol do Palmeiras. Menos de 3 anos sem gol do Palmeiras. Não, não, não, não. Não. Não. Não vai fazer. Não. Ah, ele perdeu. Não, não. Esse campeão com Palmeiras. Castigo menos de 3 anos sem gol do Palmeiras. Palmeiras vai ficar de castigo menos de 3 anos. Tá marcando presença. Fórmula 1 no coração. Agora tá sem zoada, viu? Do Fórmula 1 na Band. E depois do jogo tem Brasil junto com José Luiz da Atena. Tá impedido. Tá impedido. Tem que se ligar em pista. 42, quase 43. 42 minutos do segundo tempo. Marcado impedimento pro time do Chelsea. Marcado impedimento. Gente, vou dizer pra você, estamos caminhando pra prorrogação. 2 minutinhos pra terminar o tempo normal. Vai jogando o time do Chelsea. Chelsea da Inglaterra. Você ligado na tela da Band. 43 minutos do segundo tempo. Fisicamente, o Chelsea sentiu o gol do Rafael Veiga e só fazendo mudança, um gol, né? O Rafael mudança, Veiga fazendo gol de pênalti. Mas o Rafael Veiga saiu. Tenta o toque de bola, Sandro. Mas o Davidson não vai fazer gol, não. Ele domina do campo de defesa. Você ligado em todo o Davidson não vai fazer esse gol. A sua cara, a Band, a cara do povo brasileiro. A nova Band, Faustão, Zé Catamaro. Vamos, Chelsea. Vamos, Chelsea. Tem jogo aberto com a Renata Van. Tem Brasil Gente com o Datena. É um show. O Jornal da Band é um espetáculo de informação. Olha só o Kanté, já domina. Vai. Trabalha o lance aqui no campo de defesa. O Chelsea toca. Rüdiger, ele balança na marcação. O Palmeiras se fecha. Vamos chegando a 44 minutos de bola rolando. Toca a bola o time do Chelsea. Vai 89 batado. Minutos. Vai, Kanté. Chelsea. O Palmeiras se fecha, não tem espaço para descer o time do Chelsea. Abriu, vem pra tabela, abertura pra Werder. Dominou na direita. Vai, vamos ficar. Um toque de bola pro desempata, Chelsea. Já domina Werder. Ele vem buscar o lance. Balançou, tendo o toque. Recupera o Verdão com o Scarpa. Que recupera o Verdão? Danilo tem que na ladrão. Bola, falta. Ô, Danilo. Os dois caíram. Ele sai pro jogo. Vamos ver. Quantos títulos o Chelsea tem? Falta pro time do Chelsea bater aí. Tava falando, Liz. Uma disputa normal ali. Eu tava falando da saída do Odoi, quem tá fazendo ali o lado esquerdo agora é o Pulisic, né? Mas não é agudo, não vai pra cima, não vai pro fundo como o Odoi. Isso melhorou aquele lado ali na marcação do Palmeiras. Um pouco mais tarde tem Brasil Urgente com José Luiz da Atena. Já o da Atena chega, logo depois da transmissão do futebol. Estamos caminhando pra prorrogação. Aí tá parado o jogo. Tem o Chelsea. Cada volta pro time do Chelsea cobrar. Mundial. 5, Pulisic. 5 de acréscimo, o árbitro deu. Aí o Pulisic. Aí o mais 5 minutos de acréscimo. É falta pro time do Chelsea cobrar. Mais 5 minutos de acréscimo até os 50 minutos. No olhar 43 na segunda trave. Vai, desembata. Subiu o Gomes, tirou. Aí o Wesley vai pra cima da marcação. Tenta o toque de bola, balança. Rüdiger tenta a finta, vem pra tirar o time do Palmeiras. Com vontade, Kanté toca, põe pra fora, lateral Palmeiras. Tá aí o último toque do Kanté. O Palmeiras vai envolvendo também o time do Chelsea, joga de igual pra igual. Lateral mal cobrado. Toca a bola o time do Chelsea. Kanté domina. Abriu aqui na esquerda. Kovacic. Já dominou o Kovacic. Girou na marcação. Tenta o domínio. Não foi fato que esse time de falta ele não tá dando, não. Por isso, ficou pedindo. Mas o Palmeiras já com a segunda bola, terceira bola sempre. Aí o Campo tem que ter mais tranquilidade. O time do Palmeiras. Lançamento vem no setor de esquerda. Estranhamente mata no peito. Vem cruzamento na área. Marcos Rocha toca. O juiz está dando escanteio na jogada tranquilo do Havertz. Cai Havertz. Escanteio para o time do Chelsea cobrar. Para Palmeiras. Palmeiras. Aí o Infantino, presidente da FIFA. Presidente da FIFA. É pressão do time do Chelsea. Você ligado na tela da Band acompanhando as emoções do Mundial de Clubes. Momentos finais do jogo. Caminhando para a prorrogação. Pulisic. Ele vem para a cobrança de escanteio. Vem bola levantada dentro vai, da Pulisic. Grande área. Vai o Pulisic. Escanteio para o time do Chelsea bater. Partiu para a bola. Bateu. Vamos ver vai. Quem vai tirar. Tirou muito bem dali o Jailson. A bola sobra com o time do Chelsea. Werner. Tira o Werner. Domina. Balança. Puxa. Perna esquerda. Cruza. Levanta. De novo o Gomes. Para que premedizou. Mas o que, que é isso? O que, que é isso? Kovacic. Pega que lá. Isso, uma Kovacic. Bola manda para aquele fundo. E tá aí a torcida de biblioteca do time do Chelsea. Você observando no canto alto da sua tela. Cruzamento perfeito, o Gomes muito bem, sobrou pro Kovacic, tá aí camisão, e como eu disse, mandou essa bola para fora. Ulisses. Pois não, Veloso. Mas o Palmeiras toma essa pressão no final, porque como você narrou, erra quando recupera a bola. Na saída... Já domina pro Palmeiras, Danilo. Danilo abre a jogada, solta para Scarpa, já vai Chelsea passar, tá, Jailson, Scarpa tá pega, nenhum título do Mundial de Clubes. Tá domina o Piquerez, Danilo, tem que se ligar o Danilo no jogo, ele prende, é importante, um jogador importante, não. O Danilo pro Palmeiras. Aí o Scarpa, não, abre Palmeiras. Aqui na direita, canto não. Baixo do seu vídeo, não, não, Palmeiras, não, Wesley. Castigo com menos de 3 anos. Dudu castigo com menos de 3 anos, Palmeiras. Dudu, passa o Wesley da bola. Palmeiras vai ficar de castigo. Segundo, menos de 3 anos. Falta, falta. Favorece o Chelsea. A marcada falta para o time do Chelsea bater pouco mais de 2 minutos. Vamos caminhando para a prorrogação. Você ligado na tela da Band. Acompanhando as emoções do Mundial. Jorge Sai. Essa é a cara do Brasil. Já domina. Trabalha a bola o time do Chelsea. Que ele foi fundador da Band. Clube City. Domina. Recolheu. Pulisic. Ele prende o lance, escapa de mais um, é bom jogador. Vai abrir aqui na direita, Kanté. Kanté domina. Pulisic recebe a marcação do... Aí faleceu em 1999. O Piquerez que já ficou. Ele morreu aos 80 anos. Werner. Ele balança na finta, tenta o toque. Recolheu Raul. Já domina pro time do Chelsea. Com toque de bala curto, Kanté. Já domina o Kanté. Vai, ele vai. Desempata. Eu vi o desvio, a bola vai pra fora, tá marcado o escanteio. Escanteio favorece o Chelsea. 48 minutos do segundo tempo. Falta um minuto para acabar. O Saul ficou esperando essa bola, ficou esperando essa bola. E o cruzamento vem, tem escanteio do time do Chelsea. Vem para pressão, Chelsea. Escanteio na direita. Temos menos de um minuto para terminar o jogo em seu tempo normal e caminharmos para a prorrogação. 49 minutos do segundo tempo. Desempata, Chelsea. Vamos, tá Chelsea. Por Chelsea da Inglaterra vai ser campeão. Vai ser campeão, Chelsea. Daí o Pulisic. Vai ser o campeão inédito do Mundial de Clubes. Pulisic na bola, levantou. Everton no soco, tirou. Para, Wesley. Para de espalmar o Everton. Se liga o contrato, vai na velocidade, que esse já ficou, Wesley. Vai na velocidade, tem que se posicionar. Errou, lateral, favorece o Chelsea. Não tá bem pedido, Dudu. Espera o lançamento para partir. Wesley põe para fora, lateral pro time do Chelsea. Lateral favorece você o time do Chelsea. As emoções. Tá, faltam 15. Faltam 10 segundos. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. E tá. Acabou o segundo tempo. Termina o segundo tempo. Vamos pra prorrogação. 1 pro Chelsea, 1 pro Palmeiras. 1 pro Chelsea, 1 pro Palmeiras. Em todo o Brasil. Que vamos, coisa, Edmundo Veloso, o Palmeiras está tendo uma dificuldade com a saída do Veiga, né? Veiga teve um problema, teve que ser substituído, o Atuesta não está conseguindo encaixar esse contra-ataque que é tão importante para o Palmeiras. Então o Palmeiras sente a ausência de um jogador de criação, talvez o Veiga assumiu um pouco mais desse papel. Ainda tá travando. Fecha a porta pra não ouvir, aquele... Entendeu como disse o Veloso, que pode administrar? Eu queria passar um dado aqui importante do Veiga. Ele tem 100% de aproveitamento no Palmeiras, cobrando pênaltis. São 16 no total. Não perdeu nenhum. 14 com bola rolando durante os jogos e 2 em disputas de penalidade. Aí deu o gol do Chelsea. O cara tá arrebentando segurança com confiança. Pênalti saiu. Primeiro Lucato. É verdade. Aí tava depois mesmo, o Rafael Veiga empatou. Rafael Veiga perdeu o tempo da bola. Porque, na realidade, essa bola de primeiro porque eles empatou. Porque eles dão uma casquinha na bola. Na primeira trave. E aí o Lucato sobe livre. É o Werner conversando com o Lucato. E aí, Edmundo? Olha, Ulisses, o Veloso foi muito feliz. Porque a saída do Rafael Veiga e do Zé Rafael, o Palmeiras perdeu o que tinha de melhor, que é a criatividade. E aí tá, as bolas não estão chegando como os atacantes precisam. Mas, taticamente, no sistema defensivo é perfeito. E fisicamente sobra a equipe do Palmeiras. É, então, e agora temos mais 30 tem peso, minutos de prorrogação. Tem 103 kg de peso. É a altura de 1,91 m. É persistir. O empate, a gente vai para as penalidades, me parece mentalmente melhor o time do Palmeiras. E como tá? Você sente isso aí, o Veiga? Que jogador, hein? E aí, Veloso? Jordan Lucato. É, exatamente, esse jogogador que nós acabamos de ver na tela. Ele é também jogador, Romelu Lucato. Jogador que liga. Mas ele é jogador anti-work. Ele tem Vudu e tem o Ed. Jordan Lucato joga do anti-work. Então, eu acho que Romelu Lucato joga do Chelsea. O West, que entrou, sim, parece que sentiu um pouco o jogo. Christian Pulisic. E o Veiga, Christian Pulisic. Perfeito, excelente partida. Só que quando o Palmeiras tem a bola, ele precisa. Aí, mas ele nasceu em Erchei, em Pensilvânia, nos Estados Unidos. Depois da substituição do Veiga. Ele está com a altura de 1,77 m. Ele é o futebolista norte-americano. Ele é meio-campista ou ponta. De ligação com o time do Palmeiras. Pois não, Felipe? Meio-campista ou ponta? É o Vini, só para trazer uma boa notícia para o torcedor palmeirense. O Verdão vem. Que torcedor palmeirense? Contra times estrangeiros, nos últimos 9 jogos... Deverson não. Mas Deverson não, viu? Deverson não. Isso pro torcedor, né? Porque pro jogador... O capitão Gustavo Gomes. O jogador isso não conta muito, mas hoje conta a confiança. É a personalidade que o Palmeiras está mostrando. Passei, na hora o Palmeiras, primeiro campeão. Falta um pouquinho de qualidade no passe final. Mundial de mas como sobra fisicamente... Vai ser primeiro título do Palmeiras. Não, você não vai... Essa prorrogação. Empata o título com o Flamengo. O Flamengo só tem um pois título. Não, pois não. O Palmeiras entregou para o Abel Ferreira, nesse Mundial, 100% o elenco inteiro. A exceção do Verón, que pegou Covid, do Silvestre. Departamento Médico de Fisiologia e Preparação Física falou: Abel, escolhe quem você quiser. E é um lance raro, é uma situação interessante no momento de reinício de temporada que o Palmeiras está vivendo. É verdade, é nisso mesmo. Vai mexer o Chelsea aí. O Chelsea. Vai mexer o Chelsea. É, vai mexer sai o Chelsea. O Aspilicueta. E entra... Vai sair o Kovacic. Vai o sair o número 30. Christensen. Vai entrar o Dias. E também saiu vai o Kovacic. Só. Exatamente, para a entrada do Ziyech. E o Ziyech entra. Muito bem, vai começar o primeiro tempo da prorrogação. Você ligado na tela da Band. Tá aí o Ziyech e o Sarr. Vai Chelsea. Apito árbitro, a bola avança na roda, deixa ela rolar. Começa o segundo, o primeiro tempo da prorrogação para você. Começa o primeiro tempo de prorrogação. Começou com falta. Falta forte. Começou com falta do Chelsea. Tá marcada a falta em cima do Ziyech. Pois não, o Ziyech é um meia canhoto que joga aqui pelo lado. Muito bom jogador. Ziyech. E agora o Tuchel resolve o problema do meio canhoto. O Kovacic que estava pelo lado esquerdo não, e a destra, não, Palmeiras, vai ficar de castigo e sem gol também em menos de 3 anos. Vai ficar de castigo em 2 anos e 9 meses. Para de pegar o Everton. O Everton não é educado. Não vai ficar. Para o Everton. Vai ficar na frente. Não é para passeio do título, não, não, Palmeiras. Está marcado impedimento, hein? Está marcado impedimento. Está parado o jogo. O Aspilicueta continua no campo de jogo, né? E saiu o Quem saiu foi o Christensen. É o Christensen. Acabou saindo o Christensen. Christensen que estava com cãibras. Como é que é, pô, Vilas? Estava com cãibras. Isso. Eduardo Pereira. Do Chelsea, na descida. Eduardo Pereira Rodrigues. Abre o lance aqui atrás. Já começa a jogada. O Aspilicueta, levantamento bem na área. Subiu bem. Vai, Chelsea. Cante. Vai, Chelsea. Tem que apertar o Palmeiras. Vai sobrar essa bola. Vai, Chelsea, da Inglaterra. Ele domina, faz o giro. Escorregou Danilo na marcação. Abertura vem aqui na direita. Bom toque de bola. Sai jogando Piquerez. Tenta o levantamento à frente. Dudu mata no peito. Empurrado. Para o jogo. Marca a falta. Falta cometida pelo capitão Aspilicueta. Tá aí o Aspilicueta. Tá voltando pro campo de jogo. Empurrou o Dudu. Tá o técnico do Palmeiras. Grande herói Abel Ferreira. Que em 15 grande meses herói do Abel chega Ferreira. A sua sétima decisão. 15 meses chega a sétima decisão, cara. Tem que respeitar o Abel Ferreira. Tem que respeitar que o português. Tá bom. Quem fala mal que tentou com o cotovelo. Não, não é possível um cara chegar em 15 meses em 7 decisões com a chance de ganhar um Mundial. Ganhou duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Pois não, Fernandinho. Se você pensar que o Abel, dia 18, agora ele completa 10 anos como treinador de futebol, 5 na categorias de base e apenas 5 no ataque. Mas ataque é de cinco. Se focar só, fica levando tricampeão Libertadores. Ficou na frente do Flamengo. O Flamengo só tem bicampeão Libertadores. Todos os tempos do Palmeiras. Não. Vem com o Danilo, não é muita dele, não. Vai ficar de castigo e sem gol também. Com menos de 3 anos, 2 anos e 9 meses. Você vai castigar mais de 9 meses. 3 anos e meio. Tenta o toque de bola. Todo domingo, 6 da tarde, tem vai, Chelsea. Milton Neves na tela da Band. Tá em abertura aqui na direita. Vai sem o levantamento. Toque de bola bom. Aperta, tenta descer do comando de ataque. Vem pra tirar o Scarpa. Ele afasta o perigo, Scarpa com vontade. Sofre a falta. Tá parado o jogo. Aí o Zé. Ó, não começa não, Palmeiras. Tá parado. É, esse torcedor do Palmeiras são uns desgraçados. Do Palmeiras, Raiola, todo mundo marcando presença e você ligado na tela da Band. Tá parado o jogo. Tá aí o Abel, grita com o time. Abel grita, pede o time pra jogar pra frente. O Everton. Para, o Everton. Repõe essa bola, quem vai subir pra dividir? Castigo e segundo o Palmeiras. Menos de 3 anos. O Wesley para ganhar pro time do Palmeiras. Ele toca na bola e põe para fora. Menos de 3 anos sem gol, Palmeiras. De castigo, menos de 3 anos. O Sar, tá aí o Sar. Já sai jogando do campo de defesa, Kanté. Castigo e menos de 3 anos, o Palmeiras. Domina Rüdiger. Liga pro Thiago Silva. Já domina o Thiago Silva. Naquela, eu já ataquei de cinco. O tempo ainda para você e mais 10 minutos da prorrogação. Depois pênaltis, meu amigo. Ah, meu amigo. É emoção, é coração. É tudo para você na tela da Band, na decisão do Mundial de castigo, 4 anos sem gol. Aí tenta o Rodrigo. Levanta mais de castigo. Mais de 4 anos sem gol. Volta o time do Palmeiras. Palmeiras não consegue ficar com essa bola, é impressionante. Tenta o toque de bola na direita. Pulisic. Vai, Chelsea! Vai, Chelsea! Falta! A falta do Danilo em cima do Pulisic. É vamos, Chelsea! Do Chelsea bater, pois não, Edmundo. O Chelsea agora procura a jogada individual e procura a falta também. Poder alçar a bola. Até Libertadores 2022, Flamengo. Depois o Flamengo vai ser tricampeão Libertadores. Demonstram bastante cansaço. Eu vi. Thiago Silva tá no Chelsea. Thiago Silva tá no Chelsea. Aspilicueta também, vai saindo o Aspilicueta, vai ficando o Ziet. Vem o Ziet para a cobrança de falta, é falta para o time do Chelsea bater. Ah, você ligado na Band, na Rádio Bandeirantes. Rádio Cueta. Está parado o jogo, a Rádio Bandeirantes em cadeia com a Band na transmissão, como foram no último jogo. Vem para a falta, Ziet. Partiu para a bola, correu, levantou na grande. Toque de cabeça, Marcos Rocha. Para, Palmeiras. Tá jogando menos de 3 anos de castigo, Palmeiras. E segundo também. A cidade já vai descer. Soltou pro Dudu. Não. Fica no chão. Tem que se livrar da marcação. O time do Palmeiras. Olha o Jailson aí. Não foi falta do Palmeiras. Tá voltando pro campo de jogo não suado. Palmeiras. Tá mais molhado que tampa de marmita, meu irmão. Tenta o toque de bola. Sai jogando a equipe do Chelsea. Você curtindo as emoções na tela da Band depois do jogo Brasil, gente, José Luiz da Atena. Aí domina. Recolhe o time do Chelsea. Saul pede. Domina a bola, Rüdiger. Kanté. Kanté vai virando maestro. Abre a jogada aqui na direita. Tenta dar ritmo ao time do Chelsea. Rüdiger já solta lá na esquerda. Tenta o domínio Werner. Prefiro trabalhar com Kanté. O Pabelo se fecha. São duas linhas de marcação. Aí o toque de bola vem. Werner domina para o time do Chelsea. Você ligado na tela da Band, tentou vai, passar. Chelsea, vai, desempata, vai. Vai, desempata. Ó, oh, droga. Gomes sai jogando, capitão. Palmeiras, vai ficar de... Vai ficar menos de 3 anos de castigo. Castigo e sem gol. Sem nenhum gol. Tá expulso. Tá expulso o jogador do Palmeiras. Em cima do Ziyech. Pois não, Felipe. Tomás Tuchel bastante insatisfeito ali. E pedindo para o Chelsea pressionar o Palmeiras no campo de ataque. Dentro do toque de bola. Já trabalha novamente o time do Chelsea. O Palmeiras em busca do título mundial. Chelsea também em busca do título mundial. Você ligado na tela da Band. Chelsea da Inglaterra, sim. Tentou soltar a jogada no comando de ataque. Chegou para a marcação, mas sobra na liga. Chega bem Luan. Não, Palmeiras. Não, Palmeiras. O Dudu tenta ganhar o lance no meio de dois. Fica isolado o Dudu. Fica no sacrifício, Dudu. Tenta o toque de bola. Olha o Chelsea. Já domina no campo de defesa. Sai jogando no campo de retaguarda. 7 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Até para informação de prorrogação em jogo de 15. O Veiga. Prorrogação tem 15 minutos de jogo. Obrigado, obrigado, Fernandinho. Faltam 7 minutos e 20 segundos. Para ter mais acréscimo. Para ter mais acréscimo, não tem mais acréscimo. Ficou muito forte na bola, mas sem direção. Esse foi para fora. Para fora do Sar. De perto esquerda, a bola sobe, viaja, vai embora. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras. Do Palmeiras bater. Jornal da tiro Band, de meta para a equipe do Palmeiras. Com credibilidade do jornalismo Band. Hoje, 7h20 da noite. Tenta o toque de bola, jogando o time do Palmeiras. Giro para tocar. 10h38 da noite. Horário em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Dois contra um complica. Vai. Vai Chelsea, vai Chelsea, vai Chelsea, vai, vai. Gol! É quase deu gol do Chelsea da Inglaterra. É quase deu gol do Chelsea. Droga. Vamos rever o lance, se tava ou não. A frente, estava impedido. Pé esquerdo à frente. É? E a tecnologia quase, quase deu gol do Chelsea, bateu na trave, droga. Bateu na trave, quase deu gol do Chelsea. Ele tá deixando pro VAR resolver. É, quase deu gol do Chelsea. Que droga. Amanhã vai ser primeiro campeão do Mundial de Clubes, não. Não é pra empatar o título com o Flamengo, não. O Flamengo tá 40 anos sem título do Mundial de Clubes. Levantamento na grande área, escanteio. Vai, Chelsea. Sobe o Rocha. Não consegue o toque, bola passa. Não sai não, segundo árbitro. Não sai. Domina, não foi tiro de meta. Mas já deu escanteio. É pressão do time do Chelsea. Foi levantando na trave, depois o jogador do Palmeiras. Recolheu o Sarri, inverteu para o Werner. Daí a gente foi escanteio. Ele balança para o time do Chelsea, vai para a fim. Dá para sair a lateral do Palmeiras. Vai, agora. Mais um escanteio. Mais um escanteio para o Chelsea. Chelsea da Inglaterra. Você ligado na Band em todo o Brasil. Daí a Leida Pereira, presidente do time do Palmeiras. Presidente do time do Palmeiras. Está parado o jogo. Tem levantamento na grande área, pressão do time do Chelsea. Momentos finais. Vai. No primeiro tempo da prorrogação, Vai. Essa bola. O Palmeiras está devolvendo muito bola fácil. Aí sai jogando novamente o Sarri. Eu ouvi. Será que é gol do Palmeiras? 10 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Não é característica dele jogar de costas. Passamos de 100 minutos. 1h40. 1h40 minutos. Olha só, chegando com o perigo. Vai, Chelsea. Ah, é quase deu. Mas ele deu pra fora. Mas é tiro de meta. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Meu Deus do céu. Meu Deus, tá esperando o quê? Tá esperando o quê? Volta com o Sarco. Não, não, isso. Vai, Chelsea, vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Não. O levantamento. Não, não, não. Enfim, a jogada no comando de ataque chega para tirar Rudy. Não, pelo amor de Deus, passa errado. Não, não, está impedido, está impedido, é impedimento. O bandeira marcou impedimento para a equipe. Está marcado impedimento. O campo de defesa, muda quem? Vem Navarro, vai Dudu. Dudu vai embora. Aí vem o Navarro. Ah, não. Ah, Rafael Navarro. Se dedicaram ao time do Palmeiras. É o Rafael Navarro. Não é o Deverson, não. Edmundo, hein, Veloso? Olha o esquema tático, né? Torcedor do Palmeiras estão batendo palma. Ficou muito isolado no segundo tempo. Eu não sei, eu não sei a alteração do Palmeiras. Não, eu não sei a alteração do Palmeiras. Principalmente também por ter jogado de costas. Não é a dele, tem muita dificuldade. 12 minutos. 12 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Total de 102 minutos. É, 1 hora e 42 minutos. Se der Palmeiras, podia rolar a pizza, hein, Faustão? Grande Fausto Silva. Na segunda-feira, hein? A pizzazinha na segunda vai bem, Faustão. Vai, João Guilherme. Aí o toque de bola com o time do Chelsea. Domina aqui na direita, Thiago Silva. Já abre o lance. Toque à frente, vai, na marcação, tenta a finta, tenta escapar, vai, a marcação não vai, consegue. Chelsea. Sete. Vai, vai. Palmeiras fecha, a bola chega sete. Até o Thiago não Silva. Pode ter lateral do Palmeiras, não. O jogo de 1-1, mais 3-2 minutinhos. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. O primeiro vai, Chelsea. Tempo da prorrogação. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Ah, não. Minutos de jogo. Depois, mais 15. Chegaremos a 120 do segundo tempo da prorrogação. 13 minutos do primeiro tempo de prorrogação. O que o Edmundo já chutou lateral aqui. Lateral do Chelsea. Não tentou defender aqui do meu lado, foi um negócio de vai, louco. Vai, gol, gol, gol, pelo amor de Deus, vai, gol, gol, vai, gol do Chelsea, vai, gol, gol, ele tenta o gol, gol, vai, golaço, vai, gol, gol, gol, gol, toque de cabeça, ah, impedimento marcado, falta, que impedimento, vontade também, que impedimento, do Kai Havertz, olha o Kai Havertz, como ele chega, vai só no corpo, do Gustavo Gomes. A torcida do Palmeiras. Torcida do Palmeiras. Vamos chegar engraçado no primeiro tempo da prorrogação. Você com a bandinha em todo o Brasil. Daqui a pouquinho, Brasil Urgente. José Luiz da Atena põe até nos principais fatos. Daqui a pouco. Não perca com José Luiz da Atena, Brasil Urgente. Aí tá parado o jogo. 14 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Para repor a bola em jogo. Márcio tem mais Fórmula 1 na tela da Band. Para o Everton. Para o Everton. Olha o levantamento à frente. Tentou toque de bola perto da marcação. Tipo do Chelsea, tenta descer. Não faz segundo, não. Não faz gol, não, Palmeiras. E vai cartão amarelo. Cartão amarelo. Primeiro cartão Wesley. Amarelo do jogo. Será que foi pra tudo isso? De tudo que nós vimos no jogo? Foi pra tudo isso? Vamos avaliar a arbitragem do Christopher Bitt, da Austrália. Cartão amarelo pro Wesley. Camisa número 11 do time do Palmeiras. Pode ser gol do Palmeiras, não. Ele acresceu um. Então iremos a 106 vai, minutos. Vai, Chelsea. Aí o levantamento vai, Chelsea, da frente. Vai, Danilo. Chelsea. Faz o giro, tenta o toque. Sai jogando pro meu time Deus, do Palmeiras. Não faz porque eu não fiz gol do tenta Chelsea. Jogar na frente novamente o Navarro. A bola volta. Volta com a equipe do Chelsea. Tenta sair jogando. 15 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Mais um minuto de acréscimo, até os 16 minutos. 1 hora e 45 minutos do total. Enfia bônus para Werner. Abre o lance o Werner. 15 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Arredonda a jogada. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea, da Inglaterra. Vai. Vai. Para Palmeiras. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Ah, não foi. Tá impedido. Aí essa bola não chega. Tá impedido. Totalmente diferente. Ah, cara, moleque. É impressionante. O Palmeiras não conseguiu pôr uma bola no chão, como disse o Veloso. Mas vou dizer pra você. Agora o Navarro chegou do jeito que o Dudu gostaria. Não é mesmo, Edmundo? É, não é uma pena que estava em impedido. Impedimento, né? Mas é, o Chelsea se lança à frente e dá a possibilidade de contra-ataque. E aí, jogadores mais fresquinhos, como o Wesley e o Rafael Navarro, podem fazer a diferença. É, então o cartão amarelo, estranha falta. Será que foi para tudo isso? Aconteceu isso pro jogo inteiro. Falta de jogo, obstrução, trombada de jogo. Não, né? Não, nem a trombada em cima do Gomes. É. Muita falta e... É, é muito bom. Agora, o Navarro... 2.268 inscritos ainda. Não consegue ter a posse de bola. Essa bola tem que chegar nele, ele tem que fazer essa parede. Ele tem que segurar essa bola. 16 minutos do primeiro tempo de prorrogação. Tá acabando o primeiro tempo de prorrogação. Para, Ué! Para, Ué, Everton! Acabou o primeiro tempo de prorrogação e vamos para o segundo tempo de prorrogação. Pois não, Fernando Fernandes. Vamos para o segundo tempo de prorrogação. Desabou no chão, levando a mão no joelho esquerdo. Tá aí, um para o Chelsea, gol de Lukaku. Gol de Romelu Lukaku, um para o Palmeiras, gol de pênalti Rafael Veiga. O Chelsea resolveria durante os 90 minutos. Teve gente perdendo muito dinheiro aí, Luiz. Fernandinho, é por aí mesmo, Fernandinho. Tá parado o jogo, agora o segundo tempo da prorrogação. Ele põe o Navarro, que é um jogador mais de esperar a bola, certo, Viloso? É um jogador de jogar de costas para mim. Mas ao mesmo tempo, ele tendo o Navarro, ele pede jogadores de velocidade. Ele tem para chegar nessa bola, o Gustavo Scarpa está aí machucado, sentindo o joelho esquerdo. Ele tem quem mais? Eu dei uma olhada aqui, um jogador. Entendeu? Wesley e só. Criatividade para ele colocar no meio, que está faltando, depois da saída do Veiga, realmente o Palmeiras teve muita dificuldade para fazer essa transição, esse contra-ataque, armar essa jogada de velocidade. Eu não gostei da saída do Veiga, porque pode ir para pênalti o jogo. É. Por isso, entendeu? Mas ele saiu porque precisou sair, né? Pediu para sair. Bora, Chelsea! Agora também outro problema, né? Quando? O Scarpa sentindo torcedor que é outro batedor de pênalti. Mas é bom dos torcedores do Chelsea. Você vê. Não vai ser do Palmeiras, não. Jogar com dois não. Laterais. Castigo. Vai ficar de castigo e sem gol em menos de 3 anos. Vai ficar 2 anos e 9 meses de castigo e nenhum gol. Ele está irritado porque o time dele é pouco criativo. E a hora que ele perde a bola no campo de ataque, ele dá o que o Palmeiras pretende, é o contra-ataque. O jogo é mais físico e mental agora do que propriamente técnico. E por isso é a preocupação do técnico do Chelsea. Ulisses, pois não. Depois de um primeiro tempo da prorrogação mais tímido, o torcedor palmeirense volta a aumentar o volume aqui para essa segunda etapa da prorrogação. Tá parado. Aí, fecha a porta. Você curtindo todas as emoções, vai começar a segunda etapa da prorrogação. E a emoção em cima de emoção indiscutível. O coração fala muito, muito forte. Segundo tempo de prorrogação. Tenta o levantamento à frente. O total de 1 hora e 45 minutos. 105 minutos. O time do Palmeiras está parado. O jogo está 105 minutos significa 1 hora e 45 minutos. Começa o segundo tempo de prorrogação. E toma alavanca. Falta do Ziet. Camisa número 22. É falta para o time do Palmeiras bater. Você ligado na tela da Band. Vem curtir a emoção com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Do Iapoque ao Chuí, de leste ao oeste, de norte a sul. Show da Band. Tenta o toque de bola para ser jogador Piqueires. É o segundo tempo da prorrogação para você ligado na tela da Band. Aí o levantamento. Cante. Se antecipar, ganha Piqueires. Bota Piqueires. Ganhou. Danilo. Sai jogando. Não. Prendeu de não, bola, Palmeiras. Solta a jogada. Não, Piqueires, não, não. Não, lateral favorece o Chelsea. O Wesley meteu as costas lateral para o time. Do Chelsea. Bater. Lateral cobrado, sai jogando o Chelsea. Rudiger. Aí o Kanté aqui atrás. Mendy. 1-1 Chelsea e Palmeiras. Se persistir empate, meu amigo. 1-1 Chelsea e Palmeiras. Vai, Chelsea. Levantamento à frente. Já recolhe no campo de defesa o time do Chelsea. Acabei que o Chelsea ganhou. Está ganhando de 1-0 no segundo tempo. Aí tá empatado, vem do segundo tempo, gol de pênalti de Rafael Veiga, aos 18, 19 minutos do segundo tempo. Aí o brasileiro Thiago Silva. Brasileiro Thiago Silva. Rudiger. Thiago Silva, jogador da seleção brasileira. Recolheu o saque. Ele faz o break, prende a jogada. Seleção brasileira vai, que o Brasil vai jogar contra o Chile até terça-feira. Bom toque de bola na direita. Boa abertura de bola. Vem pra tirar, vem pra ganhar novamente o time do Palmeiras. Aí Danilo, se caprichar já isso é boa. Não, errado, não, é não Palmeiras. É mesmo, a gente tá dizendo aqui, o Navarro. Tenta o toque de bola do time do Chelsea. 2 minutos do segundo no campo tempo de prorrogação. Levantamento vem à frente, tenta descer contigo novamente o Sar. 10h51 da noite, horário em Emirados Árabes Unidos. Chegou pra marcar, voltou pro Sar. Vai, desempata, Chelsea. Bom toque de vai, bola. Chelsea. Desce com vai, Chelsea, vai. Cruzamento no peito, Marcos Rocha tira. Vem pra cortar, tirar a vai, Chelsea da Inglaterra. Mas não é isso que o Palmeiras tem que fazer. O Palmeiras tem que ter posse de bola. Não, Palmeiras não vai ter frente, a posse de bola. Isso, o Fred segurar essa bola no pé pra segurar pro time sair um pouco de trás. Domina novamente o Sardinha do Chelsea. Vai, Chelsea, vai, Chelsea. Tenta o levantamento à frente. Vai, Chelsea. Na marcação. Vai, desempata, vai. Everton pegou. Para de despalmar, Everton. É impressionante, né? Fica sentindo ali. O Everton chama a atenção do Havertz, que deixa o cotovelo. E os jogadores do Palmeiras vão para cima dele. Em cima, normal, não tem como segurar. Ele fica caído. Vamos ver se vai até o fim, né? E aí ele empurra o Havertz. Torcedor do Palmeiras, desgraçado. Tá caído o goleiro do time do Palmeiras. Não. É o segundo tempo da prorrogação, decisão do Mundial de Clubes para você. Palmeiras, na não. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Passamos de 3 minutos do segundo tempo. Se terminar empatado segunda, na prorrogação, vai para os pênaltis. Mas o Palmeiras não vai ser campeão. Se tivesse ganho, o Palmeiras não vai ganhar nos pênaltis. O Edmundo, o Everton Guimarães. Para o Everton. Terra, todo mundo. Para de ser chutar o Everton. Está marcado lateral. Lateral para a equipe do Chelsea bater o jogo parado. Você curtindo as emoções do Mundial de Clubes na tela da Band. Já do meio do campo de defesa, sai jogando. Rüdiger, ele prende o lance, curtinho. Sar, adiantou o Sar, vai ganhar a bola o Palmeiras. Recuperou bem, Wesley. Não, domina. Não, opção, não. Toque errado de novo. Vai, vai. É vai, Chelsea, vai, Chelsea, vai. Tino Werner, balançou. Wesley volta vai logo, desempata, Chelsea. Wesley vem, toca a droga, lateral, favorece o Chelsea. Lateral pro time do Chelsea bater. Já tenta o toque de bola pra ser pro jogo. Domina no campo de ataque. Aperta o time do Chelsea. Vai, Chelsea. Vai, Chelsea. Já domina. Vamos chegar na vai, Chelsea. No segundo tempo da prorrogação. Tenta o toque de bola curto aqui no meio. Vai, Chelsea. Vem o levantamento. Werder, tabela. Passa no fundo para receber. Vai. Droga. Ah, pra fora. Bateu direto. Pra fora. E mal progou muito alto. Tiro de meta pro Palmeiras. Que tiro de meta pro Palmeiras? Faustão na banda. 5 minutos do segundo tempo de prorrogação. Convidados especiais. Os atores Antônio Fagundes, Alexandra Martins e muita música com Elba Ramalho. Na pizzaria do Faustão. Fique ligado na tela da Band. Ulisses. Pois não, Kili. O Rüdiger tá mortinho em campo. Ele tem 26 anos. Thiago Silva, com 37, parece inteirinho. Então tem que forçar a jogar em cima dele. Tô dizendo, ele tá com dificuldade até pra arrancar, sair jogando. Olha o Everton, tiro de meta. Para o Everton. Tem ninguém na frente do Palmeiras. Quer parar de ser chutar o Everton? Pra tentar segurar também essa bola que já não. Tá no Navarro, né? Não, Palmeiras. Tem quatro mudanças. É, só tem mais uma. Tem não, mais vai uma. Fazer esse gol. O português. Vamos, Chelsea. Ferreira. Vamos, Chelsea, da Inglaterra. Muito feliz. Vai dar o chutão. Vai, chutão. Né? Chutão. Assim, isso aí. Passe longo. Davidson. Na final da você não deu chutão, o goleiro do Chelsea. E tenta o toque de bola o time do Chelsea. Você ligado no Chelsea, do time inglês. Time inglês. Chega bem na moral, Jailson. Liga a jogada do Navarro. Só na frente, é contra todo mundo do Chelsea. Não. Não. Tenta levar, ganha lateral Navarro. Thiago Silva chega tocando na bola. Thiago Silva. Dá uma bronca o Thiago Silva, Mundial de Clubes. Thiago Silva, jogador da seleção. Vem daquele jogador da seleção brasileira. Tenta o levantamento à frente. Palmeiras pega a bola e faz essa ligação direta. Palmeiras pega a bola e faz essa ligação direta. Tem que pôr no chão a bola. Não. Olha o Palmeiras. Não, Palmeiras. Toque errado na bola. A Duesta. Tenta sair Júnior do time do Chelsea. 7 minutos de prorrogação, mais 8 minutos para você. É a decisão do Mundial de Clubes. Você ligado na decisão do Mundial de Clubes. Decisão do Mundial de Clubes em Abu Dhabi 2021. Domino Werner. Já, hoje é dia 12 de fevereiro de 2022. Vai, Chelsea. Desempata, desempata, desempata, Chelsea. Desempata, Chelsea. Vai, vai, gol! Droga! É, quase deu gol! Havertz! Ô, Havertz! Você deu quase gol do Chelsea. Mas é escanteio. Escanteio favorece o Chelsea. Escanteio pro Chelsea. Chelsea, time inglês. Não sei, foi até o limite. Tá parado o jogo, tá marcado o escanteio. Aqueles correram muito sozinhos, meu Rony, né? Vem pra cobrança de escanteio. Vai, Chelsea. Vai, desempata. Vai, gol. Ah, droga. 8 minutos do segundo tempo. Vai, vai, desempata, Chelsea. Desempata, Chelsea. Vai, gol. Ah, droga. Vai, Chelsea. Chelsea, time inglês. Vai, vai. Vamos lá. Vamos dar esse gol, Chelsea. Vai, gol. Gol, gol. Droga. Porque se não deu, porque se não, se não deu gol do Chelsea, toque de cabeça do Saul foi impressionante. O VAR tá checando o toque de mão, hein? Jogadores do Chelsea pressionam. O VAR tá chegando um toque de mão, possibilidade de pênalti. Pênalti possível. Vai ser pênalti. Vai ser pênalti pro Chelsea. O que o árbitro vai falar? Se ele vai pro VAR ou não? Vai, vamos lá. E se ele vai pro foi pênalti, juiz. Probabilidade juiz. Foi pênalti pro Chelsea. Foi pênalti pro Chelsea. Diferente do lance do Palmeiras, quando ele parou o jogo tá em andamento. Vamos ver. Olha só, o Luan, vamos rever o lance. Bola bate na mão. Ele deve dar pênalti pro time do Chelsea. Bateu na mão do Luan, ele vai dar pênalti pro time do Chelsea. Tá marcado o pênalti pro time do Chelsea. Bola pega na mão do Luan. E o pênalti marcado ou não? O que, que ele tá dando? O Aspicoleta tá reclamando o que com o árbitro do jogo? Juiz, tá... é pênalti. Pênalti marcado, não tem que... Pênalti. O Luan de costas para o lance. Pênalti pro Chelsea. Aí. É pênalti pro Chelsea. Olha lá, ele gira o corpo. É pênalti pro Chelsea. A mão do Luan ficou gritando ali, pedindo pênalti. É pênalti. É pênalti pro Chelsea. Pênalti pro time do Chelsea, bater. Handball. Vem cá pra cobrança do pênalti. Handball significa bola na mão. Mas não se esqueça, viu, Palmeiras? Ele deu o cartão. Vai dar o cartão amarelo, quer ver? A esperança. Cartão amarelo pro Luan. Não aconteceu. O Luan tomou cartão amarelo ainda. Handball. Fica se lamentando, Luan. Significa. Significado em português. Torcida do Palmeiras começa a gritar o nome do Weber. Não é. É handball. Handball. Peraí, handball. Handball em português significa o quê? Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial. É, handball significa... Não. É inglês, inglês. Handball, tá aí significa handball. É handball. Que é um grande goleiro, pegou pênalti em Olimpíada e deu a medalha. Vai dar gol do Chelsea. Vai dar gol do Chelsea. No time, vai dar gol do Chelsea, do time inglês. Valeu do Chelsea para dar busca de título, Chelsea. Vamos, desempata, Chelsea. Desempata, vai. Vai. Vai. Vai fazer gol. Vai. Gol, gol, gol. Gol de título! É! Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem mundial, não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, Palmeiras não tem mundial, não tem mundial, não tem mundial. É gol de título do Chelsea! Ou faz 2-1 pro Chelsea! Ai, graças a Deus! De faz, fora, sai fora, seu porco! De castigo, menos de 3 anos sem gol, Palmeiras! Pô, o cara só fica levando tricampeão Libertadores. Tchau, Palmeiras. Tchau, Palmeiras. Gol de título. O Chelsea faz o gol do título. Muito bem, o Kai Havertz. O time inglês. Mas esse pênalti de protocolo me irrita. Chelsea, o time inglês. O Luan faz? Aí, ó. Havertz, ele tira a camisa. Ele vai dar o cartão amarelo. O braço ele vai dar o cartão amarelo, é porque ele tirou a camisa. No pênalti marcado torcedor do Palmeiras desesperado. De encontro à bola. Torcedores do Palmeiras estão desesperados. Vai sair o Marcos Rocha. E vai. Ó, não, Davidson. Davidson não. Davidson vai empatar o jogo. É a Leila Pereira, sentada, presidente do time do Palmeiras. Palmeiras não tem mundial de novo. Eu falei que não tem mundial. O Havertz que faz gols decisivos, né? Fez o gol contra o... Cartão amarelo pro Kai Havertz. Faz o gol agora de pênalti na final do mundial. Não, vai empatar não. Não vai continuar, não vai continuar a empatar. Não. Gol de Havertz, gol de pênalti. É pro Gomes. Deixa eu passar pro Davidson, árbitro para o pesquisar. Eu vou pesquisar o nome do jogador de futebol. Kai Havertz. Kai Havertz. Deixa eu ver se ele deu falta ou impedimento. Kai Havertz. Ele é o jogador do Chelsea. Ele nasceu, é o futebolista alemão, ele nasceu em Aquisgrama, na Alemanha. Ele até a altura de 1,90m. Aí também joga do seleção alemã. Se ele deu falta, falta acho que não foi. Tá travando por quê, hein? O Palmeiras escarpa. Tem que ir com tudo pra cima o Palmeiras. Vai não, Palmeiras. 14 minutos do segundo tempo. Gol de pênalti. Kai Havertz. Gol no segundo tempo de prorrogação. Vale. Chelsea vale título. Falta do Chelsea. Que castigo, Palmeiras. Menos 3 anos de castigo e nenhum gol, Palmeiras. 2-1. 2-1 pro Chelsea. 2-1 pro Chelsea. Já vai acabar e é Chelsea campeão. Se acabar, é Chelsea campeão. É tudo ou nada, tem que ir com tudo pra cima. Perdido por 2 ou por 3 ou por 4. 15 minutos do segundo tempo de prorrogação. Mais 3 minutos de acréscimo. Até aos 18 minutos. Os torcedores do Chelsea. O Palmeiras possa tentar essa disputa lá, sobrar uma bola. Aos torcedores do Chelsea. Os torcedores do Palmeiras estão desesperados. Vai pintar cartão amarelo para quem? Cartão amarelo. Cartão amarelo para quem? Com razão. Cartão amarelo pro técnico. Cartão amarelo pro técnico do Palmeiras. Abel Ferreira. Cartão amarelo pro Abel Ferreira. Mas ele tá certo, Abel. Abel Ferreira. Que o acréscimo deveria ser maior. Os torcedores do Palmeiras estão desesperados. Os torcedores do Chelsea, do Palmeiras estão desesperados. Nunca mais, Palmeiras. Menos de 3 anos de castigo e nenhum gol. Já tá 2 pro Chelsea, 1 pro Palmeiras. Gol de pênalti, Kai Havertz. É o futebolista alemão. Ele bate bem na bola, mete lá na bochecha direita da rede. 2-1 pro time do Chelsea. Com Kai Havertz, de 22 anos de idade. Chelsea vai vencendo o jogo. Chelsea vai vencendo o jogo. Palmeiras perdeu no Mundial. Porque o Palmeiras, porque até no mês de abril vai ter a Recopa, vai ter a final da Recopa Sul-Americana, jogo de ida e jogo de volta. Isso aí, goleiro do Chelsea. Vai, vamos lá, 3-1. 3-3. Alta! Ah, não, para de pegar o Everton. Para o Everton. Não empata. Não empata esse jogo, Palmeiras. Não empata. Bola muito forte para ele. Perdeu. É falta a favor do Chelsea. Vai acabar o segundo tempo de prorrogação. O Chelsea vai ser campeão. Vai ser campeão inédito do Mundial de Clubes. Mundial de Clubes de Abu Dhabi em 2022. 20 segundos. Faltam 15 segundos para acabar o jogo. Ó, o técnico Abel Ferreira desesperado. É isso aí. Vamos lá. 3-1, 3. Para Palmeiras. Ele dá um bico na bola, Luan. A bola volta novamente com o Palmeiras. Palmeiras não tem mundial. Tá parado o jogo. Palmeiras não tem mundial. Falta pro time do Chelsea. Acabou. Tenta o levantamento à frente, tira o Palmeiras. Volta o Chelsea. Vai acabar. O jogo não acabou. 18 minutos do segundo tempo. Aí o Navarro. Vai acabar. Não empata, Palmeiras. Não. Perdeu. Na dividida. Perdeu. O time do Palmeiras, o árbitro mandou seguir. Vai. O árbitro vai apitar para acabar o jogo. Tchau, você é campeão. Campeão. Lá, vê o gol. Ah, não. Ah, que eu paro. O que você fez? Tocou na bola. Vem pro jogo o time do Palmeiras. Já recorda a jogada. Até 19 tentou minutos. Até 19 minutos pra acabar. Falta do Chelsea. 19 minutos do segundo tempo de prorrogação. Possível cartão vermelho. Possibilidade pra cartão. Vai dar o cartão vermelho. Vai expulsar. Vai estar em ação. Olha só. Red Car. Essa é a possibilidade pra cartão vermelho. Vai expulsar. Pode expulsar o juiz, confirma o expulso, vai. Que coisa, hein? Vamos lá, juiz, vai ver o VAR, vai ver o cartão vermelho possível. Ele vai analisar o lance. Revisão do VAR. Olha só. O Chelsea do time inglês vai ser campeão. Vai expulsar. Tem que expulsar. Vamos ver o que o Luan faz. Ó, o Luan. Vai ser o cartão vermelho confirmado. Vai, juiz. E aí, juiz? Ah, é. Cartão vermelho. Cartão vermelho, expulso o Luan. Ai, graças a Deus. Sai fora, porco. Menos de 3 anos de castigo e nenhum gol, Palmeiras. Tchau, Luan. 20 minutos do segundo tempo de prorrogação. É muito demorado isso. As pessoas estão contra a golpe, o gol do Palmeiras. Está expulso o Luan. Está expulso o Luan. Eu também. O lance passou faz tempo. Alguns minutos depois. Enfim, agora ele volta a dar a falta. Tchau, Luan. Fuleiragem. De castigo, sem gol. E de castigo também. Palmeiras, menos de 3 anos. De castigo e chegou. O time do Palmeiras, você ligado na tela da Band, acompanhando as emoções. É, falta, favorece o Chelsea. Vai, 3-1, 3-1, 3-1 pro Chelsea. Vamos lá, vamos dar 3-1 pro Chelsea. Urgente com José Luiz da Atena. Desde o segundo tempo, o Chelsea quando fez 1-0. Depois o Palmeiras empatando, gol de Rafael Veiga. Conquistando o título mundial de clubes pela primeira vez na sua história. O Chelsea está em 12, mas é gol aos 12 minutos do segundo tempo de prorrogação. Gol de pênalti, Troy Havertz. Gol do... Acabou. Termina. Chelsea é campeão do Mundial de Clubes de Abu Dhabi 2022. O Chelsea vence e o Chelsea é campeão do Mundial de Clubes. Tchau. Aí, graças a Deus, o Palmeiras não vai fazer esse gol. Tchau, Palmeiras. Já castigo. É. Fica com 2 anos e 9 meses sem gol. Mas o Palmeiras não vai ser campeão da Recopa Sul-Americana. Senão vai dar mais de um ano. Senão vai dar mais de um ano. De castigo, 3 anos e 9 meses. Vai ser campeão da Recopa Sul-Americana o Palmeiras, não. Então ele conseguiu mudar. Mas no Mundial de Clubes, o Chelsea é campeão do Mundial de Clubes. Tinha jogadores à altura para recompor essa equipe. Bom, então é isso. O Chelsea do Chelsea da Inglaterra é campeão do Mundial de Clubes de FIFA de Abu Dhabi de 2021. Mas já tá em 2022. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2022. Ainda bem, o Palmeiras está de castigo. Fica com 2 anos e 9 meses sem gol. E de castigo também. Mas não vai ser, o Palmeiras não vai ser campeão da Recopa Sul-Americana, não. Tchau. Adeus.